amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um Contos de Contar. Eu sou a Drica e hoje voltamos a ter músicas engraçadas, histórias novas, com novos amiguinhos e novas aventuras. Neste programa também vão poder dançar, cantar, aprender coisas novas, sonhar e brincar. Espero que gostem, que se divirtam, porque afinal, o mundo é vosso, é das crianças. Até já! Boneca de trapos. Era uma vez uma linda menina de cabelos loiros e olhos azuis chamada Rita. Vivia na fazenda onde trabalhava como ajudante de cozinha. Apesar da sua vida, ela tinha um sonho. Quando ela ia ao mercado, adorava ver as outras meninas a brincarem com as suas lindas bonecas. Para ela, não importava se a boneca tinha roupas, sapatos ou brincos, mas que fosse a mais linda de todas. Como era órfã, nunca tinha recebido prendas no Natal, nos anos e até na Páscoa nunca tinha recebido amêndoas, coelhinhos de Páscoa, entre outras coisas. Mesmo assim, com a própria inocência dos seus 6 anos, dizia: "Não quero nada disso." Passa-se a semana. Algo de novo se passa na fazenda. O que será? Vai existir uma nova cozinheira. Todos ficam nervosos, especialmente a nossa Rita. Será que vai gostar de mim? Pensa ela. Quando Dona Amélia chega, todos ficam calados. Bom dia, disse ela. O meu nome é Amélia e sou a nova cozinheira. Ditas estas palavras, todos se dão a conhecer. Sendo uma pessoa idosa, mas ao mesmo tempo divertida, a Dona Amélia sentia que precisava de companhia. O tempo vai passando. Chega o Natal. Todos vão para a casa dos familiares, menos a Rita. Como a cozinheira gostou dela, pergunta-lhe: gostarias de passar o Natal comigo? Não sei o que é o Natal, disse ela. O Natal é uma época de paz. As pessoas se reúnem com as suas famílias para confraternizarem. No Natal existem dois símbolos. O presépio, que representa a Sagrada Família, e a árvore natal, que representa a alegria. E continuou: muitas pessoas veem o Natal como uma época de dar presentes, em vez de ajudarem aqueles que mais precisam. Se é assim, eu aceito, disse a Rita. Dito isto, a Rita deu a mão à Amélia e foram as duas até à sua casa. Conversaram e jantaram junto à lareira. De repente, a Dona Amélia pergunta-lhe: queres morar comigo? Dona Amélia, disse envergonhada a menina. Por favor, vem viver comigo, pois sempre quis ter uma menina como tu, disse a velha senhora. A Rita fica pensativa. Eu sempre quis ter uma família que cuidasse de mim, disse a Rita. Então, pergunta a senhora, aceito viver consigo, disse a menina. A partir de hoje, passas a tratar-me por mãe, disse a Dona Amélia. Dando um pulo, Rita assusta a sua mãe. O que foi, minha filha? Perguntou assustada a senhora. Não tenho nada para lhe dar, respondeu a menina. Ao que a senhora lhe respondeu: não faz mal, já me deste o melhor presente de todos, fiz viver comigo. Dito isto, as duas abraçam-se. A Dona Amélia pega no embrulho e dá-o à Rita. Ela desembrulha-o e, quando vê o presente, põe-se a chorar. A senhora limpa-lhe as lágrimas e diz: ela é tua. Esta boneca é a mais linda que eu já vi, diz a Rita, olhando fixamente para a boneca. Obrigada, mãe. Nisto, olha carinhosamente para ela e dá-lhe um beijo. Assim, Rita nunca mais ficou sozinha. Thank you. Carochinha. Era uma vez uma linda borboleta que voava bem alto e cantava muito. Vivia num sítio chamado Vale das Borboletas. Como o próprio nome indica, os únicos habitantes eram borboletas. Davam-se todas tão bem que, quando precisavam de ajuda, todas se ajudavam. Até que um certo dia, uma formosa carochinha chegou ao vale. Estava faminta, cheia de sono e já doíam os pés. Vinha de um lugar longínquo chamado Carolinda. Ao verem aquela estranha criatura, começaram a comentar: quem é? Não sei, mas deve ser uma intrusa. Quando a presidente soube da entrada de uma estranha no vale, mandou-a chamar. Quem és tu? Perguntou. O meu nome é Carochinha. De onde vens? Eu vim de um sítio muito distante, chamado Carolinda. O que vieste cá fazer? Só estou aqui de passagem. Peço-vos que me deixem passar aqui à noite, porque tenho fome, sono e dói-me os pés. Perante este pedido, concordaram em deixá-la comer e descansar o tempo que precisasse. Passada uma semana, despediu-se das suas novas amigas e continuou a sua viagem. E pronto, amiguinhos, terminamos por hoje o nosso Contos a Contar. Espero que tenham gostado. E que para o próximo dia vocês já estejam em pulgas para saber quais as novas histórias, as novas aventuras e os nossos amiguinhos que eu vou trazer. Espero que tenham gostado. Eu gostei e despeço com muitos beijinhos, muitas docinhas e muita diversão. Tchau, tchau!